Essa também é boa. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de te amar, pra não te perder, e vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade que tá sem nome, mas uma loucura, uma obsessão. Pra me fazer feliz só tem uma saída: fazer você voltar de vez com a minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer. E todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim. E dou a vida por um beijo só pra ter você, pra mim. Sim, maior. Maior?